Mantenha posição antes da Juliette, tem tráfego pra puxar no bordão 3. Ciente, mantenha posição. É o Cicla 535, pushback autorizado, chame táxi. Deixa uma táxi, perfeito. Polo 229, São Paulo, 360 autorizada, pergunta 110. Curva direita da Elvleta Motiva. Transponder 5111, controle Salvador 208. Com 229, chama para o pushback. Para táxi azul 2535, com 109, 320, alternando Campinas. Continuar, confirma, né? 320, Campinas. Autorizado, táxi de letra, táxi Índia. Ponto de espera da pista no 011895, que negar no 013, 2535. E3 e 295, obrigado, 535. Golf Tango Bravo autorizado, sinalizar reboque. Ok, Tango Bravo, ciente. Prosseguiremos então, até o Sigma 4. Thank you. 535, decolagem autorizada, pistão no zero, vento 290 graus, 039. Decolagem de 1085, curto. Salvador, bom dia, Sinalia 251, na fonte 06, confirmação eco, solicitação autorização para Guarulhos, nível 360. Sinalia 251, Guarulhos, 360, autorizada, Pesolo 10, curva direita da Euleda Motiva, transponder 5110, controle Salvador 208. 251, atualizando Guarulhos, 360, reaproximou no zero, decola direita, curva, Israel é da Motiva, saindo 510, transponder, 1208, controle. Correto, pronto. Salvador 208. Salvador 208. Obrigado, bom dia. Decolou, se escuta. 2535, contato na tarde, decolagem, seguindo mantém o nível de 1340 após 2000, beleza. Sabeu 340 após 2000, Goledas, 535. Paulo Salvador, aqui é o Gol, Golfo Tango Bravo, formando o término do reboque. Grato, bom dia, Sara. Bom dia. Pesado chama táxi, Bona 229. Afirmativo. Olá, Salvador, muito bom dia. 3399, informação em contato para o Guarulhos. 3399, autorizado Guarulhos, via roda do plano de voo, nível 340. Subida da L, transição ótima, curva direita após a decolagem. 5-1-5 transponda em 1208, controle. Autorizado o Ibrid 2340, decola da 10, da El Motiva, curva direita, 5195, na saída 2008. Correto, 3399, será condenado 320. Obrigado. Obrigado, 5%. Nave autorizado, nível 320 para Guarulhos. Obrigado, 320 autorizado, já lhe chamarei Para o táxi, eu vou 1229, 4 horas e 20, e alterno o Daniel. Luna 229, taxi autorizado até o ponto de espera. Altitude 10, via Patione Índia. Ponto de espera 2895, altímetro 10, 13. Ó, 3399, no 2, feedback em Sarapé. Ok, aguarde um instante, 239, bom dia, autorizado a linha de decolar o pistão no zero, vento calmo. Autorizado a linha de decolar o pistão no zero, 229, decolou 37, controle Salvador 208. Salvador 208, voo 1229, boa. Controle Salvador, bom dia, voo 1229. 229, contato a radar decolagem, 513-0 após 2000, voo Leda. Após 2000, direto Leda, subindo 360, voo 9, autorizado o táxi, sai com a porta de espera da 1-0, à direita via Índia. Ponto de espera 18-9-5-14, 1014, ajuste. Roxane 6251, autorizado, deixa eu ver o estacionamento de cemitério. Chamada fácil, 4-0-4-0, informação em curso, agora Fox, para convite autorizado, nível 340, via roda do plano de voo. Subida Arbor 1, elefa, curva à direita após a decolagem. Transponder 5125, controle 1-0, decimal 80. Tá pronto. Bom dia, tá 3399, autorizando linha de decolar, pistão 0, vento 340 graus, 039, ajuste padrão. Agora, linha decola 10, 23, 4, 0. Reta azul 4040, posição 01, chame para pushback acionamento. Bono 229, chama o centro Recife em 251, alterna 2835. 251, alterna 2835, gol 1229, boa. Bahia 2, 159, 159. Está com 4 horas e 35, o galeão alternativo para o táxi. Xana 6251, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero, via Fátima e Índia. Ponto de espera 1895 à torre, 1003, registro. 1895, Fátima e Índia, 1895 à torre, 1003. Bom dia, é a Bianca, Oscar Charlie Bravo. Oscar Charlie Bravo, prossiga. Oscar Charlie Bravo para revoque, do pátio 3 para o pátio 1, posição. Ok, autorizado até a saída do pátio 3, chama para ingresso no pátio 1. Chamará para ingresso no pátio 1, Oscar Charlie Bravo. Decolado aos 43, chame agora o controle Salvador em 120.8, bom voo. 308, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, 3399, anda eu, passo 1.600. 3399, contato radar na decolagem, tudo mantém 320, após 2000, beleza. Após 2000, lenta, tá, 3399. Joshua M251, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero. Vento calmo, Kenegal no zero no 3. 6251 no decolar 249, chame agora o controle Salvador em 120 decimal 8 com o voo. 708, obrigado, Monteiro. Salvador, bom dia, 6251. 6251 no contato, radar decolar, seguiu mantendo nível de voo 300 após 2000, foi Leda. 3000, voa Leda, Leda, autorizado 360. .399, chame Recife em 251, lanterna 28, decimal 35. 251-2835, 3399, bom dia. Jamie 251, chame Recife, 251, alterna 28, decimal 35. 251, Bravo, para ingresso no pátio 1. Oscar Charlie Bravo. É, autorização para ingresso no pátio 1, posição 3. Agilizando até o 3, autorizando Oscar Charlie Bravo, mantendo escuta, chame a Tânia. Camarada, Oscar Charlie Bravo. Paulo, Alfa, Yang India. Alfa, Yang India. Bom dia. Alfa, Yang India, satisfação, estamos fechando o abandono de reboque do Sábio 3 para o táxi na posição 01. Está modulando na frequência do controle, o solo em 2-1 no 1. Solo 1, caixão de bravo, bom, finalizado, bom dia, obrigado. Solo 9996, sem identificação, desça para o 050, 040, chegada bom. 040, bom, bom. Polo Azul Alfa Yankee Índia. Bom dia, Alfa Yankee Índia, prossiga. Bom dia, Alfa Yankee Índia, solicitando autorização de reboque do Parte 3 para o Parte 1 na posição 01. Por gentileza, a frequência de tiros 1, 2, 7, decimal 7, 5 para reboque, Solo Salvador em 1, 2, 1, decimal 9. Controle de Salvador 357, informação, Fox Trust. 357, assim, identificação, 3 da Ponf, desse mantém 050. Ponf, 5, identifique, esse mantém 060, chegada bom. 060, chegada bom, 62, Galeão autorizado, 360, via rota do plano de voo, saída da El, Leda, Irume, curva à direita após a decolagem. Transponder 5134, controle 120, decimal 8. Autorizado, Galeão 360. Mata do plano de voo da El Leda Irume, pós decolagem, curva direita. 5134, transpona 208, é o controle. Voo 1961. Correto, gol 1961, chame o plano de chuveiro de acionamento, parte 3. Chamará, 1961. Solo azul, alfa e a gente. Ok, autorizado até a saída do parte 3, chama para ingresso no parte principal. Para ingressar para a parte principal, alto em nível. Azul 4040, taxa autorizada à direita via Índia, ponto de espera 295.014, ajuste número. Paulo Salvador, bom dia, o Chane Armê, 075. Sou o Chane Armê, 075, para Congonhas autorizado, via rota do plano de voo, nível 360. Subida da El, transição ótima, curva direita após a decolagem. 5137, transponda em 1208, controle. Autorizado, São Paulo, Congonhas, 360. Via rota do plano de voo, da El Motiva, curva direita, 5137 no transponder, 1208 no controle. Correto, 6075, chama para pushback acionamento. Chamaremos, obrigado. 240, bom dia, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento 280 graus, 029.